Thank you. amigo, vamos, vai lá. Vamos dançar, X, vem comigo. Não tenhas medo, não tenhas vergonha. É agora, agora que tens que dançar. Não vale a pena, não vale. Por isso dança, dança comigo. Thank you.